Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria continuar um pouco com o tema da dialética que nós vimos na aula passada, com alguns esclarecimentos que são essenciais para a compreensão desse assunto. Como nós vimos na aula passada, a dialética aparece em primeiro lugar como uma concepção do mundo, com Heráclito, né? A concepção da luta dos contrários, articulado por um fator sutil e inalcançável, que seria o Logos. Depois nós vemos aparecer em Platão como uma espécie de técnica ascética, a técnica pela qual, vamos dizer, o mundo das impressões sensíveis é transcendido até se chegar à compreensão de alguns mistérios fundamentais da existência. E aparece em seguida em Aristóteles já como uma parte da técnica lógica. Porém, se nós perguntarmos como foi possível isto aparecer, e nós temos, sobretudo, que perguntar, será que eu aparecer primeiro como uma concepção do mundo? Não houve aí um equívoco? Porque à medida que o tempo passa, de Heráclito até Aristóteles, a dialética vai deixando cada vez mais de ser uma concepção do mundo, que ela só voltará a ser com Hegel muito tempo depois, e se transformando numa parte da técnica lógica. Quer dizer, a dialética se refere às coisas, se refere ao mundo do ser, ou se refere apenas ao mundo do pensamento? Essa é uma das grandes perguntas. Quando for no século XIX, então, Friedrich Engels acredita na existência, seguindo Hegel e levando muito a sério, e infundindo na dialética um sentido materialista, acredita mesmo numa dialética da natureza. Hoje, o livro A Dialética da Natureza nos parece totalmente pueril, porque aquele negócio, a semente é a tese, a terra é a antítese, a planta é a síntese, e assim por diante. Isso é apenas figura de linguagem absolutamente pueris. Então, a dialética da natureza não deu muito certo. Mas nós vemos que, decorridos aí, quanto, 23, 24 séculos, a dialética, então, volta a ser uma concepção do real, concepção do ser, de modo que esse conflito dos contrários não estaria só na mente humana, mas estaria na própria estrutura da realidade. Como surge isso? E qual é a solução deste enigma, né? Existe uma dialética do ser, ou a dialética está só no nosso pensamento? É claro que a decisão dessa questão tem consequências absolutamente portentosas para o restante da filosofia que nós vamos desenvolver, né? Mas, pela investigação que eu fiz, eu comecei pensando assim: seria possível para o ser humano pensar de uma maneira não dialética? Independentemente, vamos fazer a abstração momentaneamente da estrutura do ser. Quer dizer, nós não sabemos se o raio do ser tem uma dialética interna ou não. Se o mundo é composto da luta de contrários, é composto de uma coisa completamente diferente. Vamos nos ater agora a nós mesmos e pensar e perguntar: nós poderíamos pensar de uma maneira não dialética, pensar de uma maneira estritamente linear? Bom, a mim parece óbvio que nós não podemos fazê-lo, porque a contradição se introduz no nosso conhecimento já desde a percepção sensível. A primeira observação a fazer, no caso, é o seguinte: é que nós não conseguimos prestar atenção em nada por mais de alguns segundos. A nossa atenção voa para outra coisa. Então, por aí, você vê que já se introduz alguma contradição, alguma dúvida, alguma perplexidade desde o início. Em segundo lugar, nós temos dois olhos e não um, tá certo? E essa visão binocular, ela não é perfeitamente encaixada. Sempre existe uma diferença entre um olho e outro. Em alguns casos, a diferença é extrema. Eu, no caso, tenho miopia num olho e hipermetropia no outro. Quer dizer, um vê pequeno, outro vê grande. Um enxerga longe, outro enxerga perto. Tá certo? E para mim, eu tenho um negócio mais esquisito, que eu tenho, onde o analfabetismo à distância. Eu enxergo muito bem à distância, mas eu não reconheço letras. Eu só reconheço letra quando chega assim, ó, 10 metros, daí eu consigo ler. Tá certo? Eu nunca vi isso aí. Esse é um problema que está no meu cérebro, não sei o que aconteceu. Se eu olhar com o olho direito, eu entendo as letras. Com o olho esquerdo, que enxerga longe, não entendo. Então, deve ter outras pessoas que têm o mesmo problema, mas alguma diferença entre os dois olhos sempre existe. E, além deles serem diferentes, eles não se encaixam perfeitamente. Você vê, quando você puxa esse dedo aqui, parece que é dois, daí aqui ele virou um. Não é isso? Então, este encaixe é sempre um problema. Nós vemos tudo duplo e não é no olho que a coisa encaixa, é no cérebro, não é isso? Em terceiro lugar, nós temos o problema, o famoso problema, que já chamou a atenção dos filósofos desde o início, que é o problema da mudança e da permanência. Quando Heráclito diz que tudo flui, nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Então, a primeira vez que eu li esta frase, nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, daí eu me perguntei, mas será que esta frase tem duas vezes o mesmo sentido? Me parece mais difícil ainda, né? O rio pelo menos fica no lugar. Agora, a frase eu tenho que repensar, né? Então eu posso pensar cada vez com uma intenção completamente diferente, né? Então, este problema da mutabilidade chamou a atenção dos filósofos desde o início, e a mutabilidade aparece como um problema. Porque se as coisas mudam, nós não sabemos o que elas são, nós não sabemos como nos orientar perante elas, né? Então, buscar por baixo da mudança uma permanência foi uma preocupação que durou séculos na filosofia grega. Porém, a coisa é um pouco pior do que eles perceberam na época. Porque as relações entre mudança e permanência também não são permanentes. Quer dizer, não é que existe sempre um mundo aqui de mudança e por cima dele um negócio permanente e estável. Não é assim, porque a nossa percepção da mudança e da permanência, ela também tem uma contradição. É o seguinte, em alguns casos, a mudança é o aspecto visível, aquele primeiro que você repara. E a permanência é uma coisa que você constrói na sua mente. Por exemplo, o ciclo lunar. A Lua aparece com quatro aparências diferentes, das quais uma não é uma aparência, é uma desaparição. Ela aparece no, no, na lua cheia, no quarto crescente, no quarto minguante, e depois lua nova, não tem lua nenhuma. Como é que você vai saber que essas quatro coisas são a mesma? Você precisa observar isso durante um longo tempo, e daí mentalmente você constrói a ideia do ciclo, quer dizer, elas formam um ciclo. Então, neste caso, o que é visível é a mudança, e o invisível, o que só é concebível por abstração, é a permanência. Mas em outros casos é o contrário. Por exemplo, você vê uma árvore, você sabe que aquela árvore vai crescer e um dia ela vai cair. Mas ela não está fazendo isso agora. Então você está vendo a permanência da árvore e a mudança que você concebe mentalmente. Então, você vê que tudo isso já impõe ao ser humano uma dificuldade que nós podemos dizer não está nem totalmente no ser, nem totalmente na cabeça dele. Está nas duas coisas ao mesmo tempo e de maneiras diferentes. Tá certo? Portanto, nós podemos dizer, o ser humano, desde que ele aparece na Terra, ele é obrigado a pensar dialeticamente, mesmo porque ele não sabe o que está fazendo isso. Ele, mais do que o homem de Neandertal, não tem a menor ideia do que fosse dialética, mas ele já tinha dois olhos, ele já via o ciclo lunar, ele já via a árvore com um tamanho determinado, que no outro ano ia ter um tamanho diferente. Ele sabia que os bichos cresciam, você vê aí um cachorrinho pequenininho, você sabe que ele vai crescer. Tá certo? Então, o que você está vendo? Você está vendo a forma estática do cachorrinho atual. E a mudança que vai fazer com que ele se torne um cachorro grande só existe mentalmente. Então, não é verdade aquela primeira impressão dos filósofos gregos que todo o mundo dos sentidos é feito de mudança e só o mundo superior, o mundo da razão, é constituído de permanência. No mundo dos sentidos existe mudança e permanência e talvez no mundo, vamos dizer, dos arquétipos também exista permanência e mudança. Por exemplo, quando você vê essas descrições de pessoas que estiveram clinicamente mortas e foram para o céu e ficaram lá um tempinho, de bom, alguma coisa aconteceu ali. E se aconteceu, houve um transcurso de tempo. Então, existe um transcurso de tempo dentro da eternidade? Nós somos obrigados a reconhecer que sim. Existe a mudança na eternidade? Claro, o menino, por exemplo, aquele Colton Burpo, menino de 4 anos que não tinha instrução religiosa nenhuma e voltou lá falando de Jesus, do Espírito Santo, da Virgem Maria, etc, etc, tudo. Ele voltou sabendo tudo. E que diz que encontrou, não, o avô, que ele nunca tinha visto, e ele descreve o avô exatamente como o avô era, e reconhece, mostra várias fotos de velho para ele, e diz, é esse aqui. E era mesmo, né? E da irmãzinha que tinha morrido no nascimento, e que ele nunca tinha visto, que ele não sabia que ela existia. Então, bom, eu estava lá e daí apareceu a minha irmãzinha. Digo, apareceu a irmãzinha? Ela veio de algum lugar. Então, ela não estava ali desde o começo. Então, ela veio. Então, houve um processo temporal. Não é isso? Então, isto quer dizer que nós não podemos, de maneira alguma, conceber Vamos dizer, o mundo físico como permanente mudança, né? E o mundo espiritual como uma coisa estática, parada e imutável. Não, realmente não é assim. Não é isto? Então, isso quer dizer que você conceber a eternidade como uma coisa parada, né? Como faz, por exemplo, o Fritjof Capra, no livro A Eternidade e a Ordem Implícita, ou Implicada, como eles traduziram em português. Todo o começo daquele é uma sucessão de erros lógicos absolutamente monstruosos, porque ele diz que as nossas palavras expressam apenas essências estáticas, mesmo quando são coisas que mudam, né? Então, por exemplo, uma vaca, de bom, uma vaca não é uma vaca, a vaca é um vacando, ela está sendo uma vaca, né? Não existe o ser, existe o sendo, né? Então, é claro que isso é um erro, porque o próprio conceito de vaca já implica que ela é um ser vivo e que, portanto, ela muda. Não é, se você pensar, a essência estática de vaca não é uma vaca estática. Né? A essência é apenas, vamos dizer, uma fórmula intelectual mediante a qual você expressa o quê? A essência da vaca. O que é esta essência? Não é uma figura parada. É a fórmula da vaca, tá certo? Que contém nela todas as mudanças possíveis que a vaca sofrerá. Por exemplo, a vaca vai dar-se pequenininha, vai crescer. Quando ela crescer, ela vai dar leite. Bom, ela pode dar muito leite, pouco leite. O leite pode ser melhor, pior, etc, etc, etc. Mas ela pode vir a ser fecundada por um touro. Se você não tem touro, ela não vai ter bezerrinho de jeito nenhum, né? A não ser que você mesmo a fecunde. Eu não recomendo que faça isso, né? O Lula deu um outro jeito nisso para a criação de cabritas, mas não é recomendado. Então, no conceito de vaca está embutido todas as transformações possíveis e excluídas as transformações impossíveis. Por exemplo, a vaca pode dar leite, ela pode vir a dar leite no futuro. Isso está no conceito de vaca. E é seguro, a vaca não vai aprender grego, nem português, nem alemão, nem coisa nenhuma. Isso está excluído. Então, as mudanças possíveis, a diferença entre as mudanças possíveis e as impossíveis é o que está dado na definição. Portanto, a definição não cabe nem na categoria do estático, nem no dinâmico. Estático e dinâmico só existe quando você considera o fator tempo. Ora, se a essência é aquilo que abrange todos os tempos, né, então, evidentemente, ela em si mesma não é nem estática nem dinâmica. Ela é, por assim dizer, a fórmula estática de todos os dinamismos possíveis. Mas a palavra estático não se aplica aí no caso. Tá certo? E assim, o livro inteiro está cheio desses erros que se incorporaram na mentalidade popular de tal modo que tem pessoas que só acreditam na realidade da dinâmica, só das mudanças, né? Eu digo, bom, mas o que é mudança? O conceito de mudança é sempre o mesmo? Hã? Ou a própria mudança muda e não é mais o que ela era, como tem no Soneto Camões, soneto maravilhoso, né? Muda-se o ser, muda-se as vontades, todo ser é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Chega no fim e diz, bom, e no fim o negócio já não muda como costumava mudar. Então, se você diz que tudo é mudança, o que você está dizendo? Quando você diz isso, devo atribuir a você duas vezes a mesma intenção? Ou você cada vez quis dizer uma coisa diferente? Então você entra, claro, você está entrando no total nonsense. O fato é o seguinte, é que o jogo de mudança e permanência não é, por sua vez, um jogo permanente. Ele também muda. Não é isso? Algumas coisas são estáticas, são mutáveis em aparência e estáticas no fundo, e outras são o contrário. Parecem ser estáticas, mas são mutáveis. Então, e bom, não adianta então eu dizer que a minha mente é mutável o tempo todo, tá certo? Porque se a minha mente fosse sempre mutável e uniformemente mutável, ela não poderia perceber isso que eu acabei de dizer para você, que há algumas coisas que não mudam. Tá certo? Então, mais ainda, quando eu vou dormir e acordo no mesmo lugar, como geralmente acontece, a não ser que você dormiu bêbado e alguém te carregou para casa, isso já me aconteceu, se desculpe, mas aconteceu. Eu estava num lugar, de repente acordei em outro, e eu só pensava numa coisa: macarrão, macarrão. E saí correndo que nem um desgraçado para comer um macarrão no restaurante da esquina. Isso pode acontecer, mas em geral você acorda no mesmo lugar e sempre o mesmo. No seu quarto, você acorda ali e de novo. Então você está, vamos dizer, a mutabilidade da sua mente é compensada por uma permanência do ambiente externo. Não é isso? Mas esse ambiente externo é o ambiente do quê? Da natureza, do mundo físico. Então, isso quer dizer que, com relação à mutabilidade da nossa mente, o mundo físico no qual os gregos só viam mudança, ele é o fator de permanência. Eu sou, a minha mente está continuamente mudando, mas felizmente eu acordo no mesmo lugar onde dormi. Então eu sei que o mundo continua. E daí a famosa regra do Auguste Comte, que está muito certa, de régler le dedans par le dehors, regrar o interior pelo exterior. Por quê? O exterior tem alguma permanência, tem uma estrutura, e você pode confiar nele. Não é isso? Você sabe que você pode andar sobre o chão, não é isso? O chão não vai derreter, não é isso? E que não adianta você querer andar sobre as águas, tá certo? Então, o mundo exterior, o mundo físico, no qual os gregos só viam mudança, ele é também um fator de permanência. Então, isso quer dizer que nós vivemos permanentemente num jogo entre permanência e mudança. Então, eu não posso dizer que o mundo externo é sempre a luta dos contrários, porque os contrários também mudam de lugar. Eles não são permanentemente inimigos, eles não estão sempre em luta. Não é isso? Então, é evidente que quando Aristóteles começa a elaborar a ciência da dialética, ele o faz a partir do conflito entre discursos. E esses discursos são feitos por várias pessoas. Porém, eu digo, seria possível haver uma diferença entre vários discursos feitos por várias pessoas se não houvesse algum aspecto conflitivo dentro da própria mente de cada um? Ou seja, quando, sei lá, Heráclito diz isso, Parmênides diz aquilo, o outro diz uma terceira coisa, etc, etc. Então nós temos a coleção das opiniões dos sábios e elas estão aparentemente em conflito. Eu digo, mas será que cada um desses pensou a sua concepção de maneira linear e sem nenhuma contradição ou conflito? É claro que não. Porque cada um sabia mais ou menos o que os outros tinham pensado. E diz, ó, fulano diz que é assim, mas eu digo que não é assim e que é assado. Então, o elemento de conflito, o elemento de contradição, está sempre presente, não só no confronto das suas ideias com as ideias dos outros, mas com as suas próprias ideias. Ao você fazer uma pergunta, você admite duas respostas contraditórias. Pode ser assim ou pode ser assado. E se não fosse assim, você conseguiria pensar? Não, você só ia pensar em linha reta. E você não poderia fazer hipótese. Se você não pode fazer hipótese, você não pode fazer pergunta. Se não pode fazer pergunta, não tem resposta. Então você vê, este elemento conflitivo, tá certo? Repleto de contradições, ele é inerente, por assim dizer. Você não pode dizer inerente só à minha mente ou inerente ao mundo exterior. Ele é inerente à nossa existência, né? À nossa existência neste mundo. E porque este mundo também tem o seu lado de mudança e o seu lado de permanência. Tá certo? Então, isso quer dizer que em tudo o que nós percebemos ou pensarmos, haverá sempre esses dois lados, e eles não estão separados estaticamente, como imagina ingenuamente o Fritjof Capra e outros bobocas como ele. Tá certo? Essas coisas elas se misturam. Tá certo? De modo que eu vejo que, bom, há no universo algum elemento de contradição. No próprio universo, por quê? Porque as coisas mudam, elas não ficam como eram. Tá certo? E quando ela Então, felizmente, nem todos os ursos chegam a isso, mas o urso, pelo que eu estudei, ele nunca para de crescer. Até morrer, ele está crescendo. Ele fica um monstro, de 3,5 metros. Então, isto quer dizer que a lógica da preservação da espécie não é tão lógica assim. Ela também tem a sua contradição. Ela tem a autodestruição de algum modo, tá certo? E mesmo. Você vê, nós estamos acostumados, vamos dizer, uma distinção muito clara de macho e fêmea, que hoje o pessoal está apagando. Mas se você vai estudar as hienas, você vai ver, esta distinção não foi informada às hienas, elas não sabem que isso existe, porque a hiena fêmea também tem uma espécie de membro viril. Não pode procriar, evidentemente, mas pode penetrar. Tá certo? Então, o macho, se ele não prestar atenção, né, ele sofrerá o impacto, né, isso, da fêmea que vai montar nele e usá-lo como fêmea. Então, as hienas, quando elas nascem, elas são pequenininhas, já começam a fazer suruba no bercinho. É um negócio horroroso, quer dizer, o mundo de hoje está sendo, é o mundo das hienas, né? Já querem que as crianças comecem a fazer isso desde pequenininha. Eu me lembro que nos anos 80, eu era testemunha contra o negócio de uma seita de estelionatário, e um dia o promotor me levou para falar com outro cara. Ele disse: "Não, tem um cara que estudou esse negócio, vamos falar com ele para ver se ele nos esclarece." Era um engenheiro indiano que morava no Brasil. E ele estudava esse negócio de seita fazia muito tempo. E ele tinha um imenso documentário sobre a seita Meninos de Deus, Love Family. Que eram os garotos que ficavam na rua, os garotos meninos, que falando: "Eu te amo, eu te amo." Às vezes sumiam com o sujeito, né? E teve um cara que era presidente da Ford Internacional, ele foi levado por um grupo de garotas de 12, 13 anos para lugar desconhecido, até hoje o cara não apareceu. Isso vai fazer 30 anos, né? Deve estar se divertindo por lá. E ele me mostrou um discurso do fundador da seita, que se chamava David, não sei do quê, em que ele ensinava as pessoas que elas deviam fazer sexo grupal com as crianças a partir dos 4 anos, 4, não, 4 meses de idade. O sujeito dizia isto. E o filme foi feito pela filha dele. A filha dele ficou horrorizada com o negócio. Ela começou a denunciar o pai. Disse: "Olha, meu pai está biruta completamente, tem que dar um jeito nesse cara." Sei que nada aconteceu para ele, nunca foi preso nem nada. Mas quando nós vimos aqui aquele filme, quer dizer, o promotor, que não era nenhum menino e não era nenhuma mocinha sensível, o promotor vomitou. E, bom, isso foi nos anos 80. Hoje em dia, as pessoas já estão falando dessa coisa como se fosse uma coisa normal, você fazer isso nas escolas, para as criancinhas. Não estão falando, não estão fazendo isso? Não estão propondo aí já o sexo grupal para as criancinhas? Então, confirmando aquela observação do Emil Durkheim, de que a capacidade que a sociedade tem de perceber anomalias é limitada. Quando a anomalia dura um certo tempo, você começa a achar que é normal. Tá certo? Então, só tem lá 5% de anomalia. O resto você vai aceitar tudo como normal. Então, isso também quer dizer, vamos dizer, que na própria história social, na história cultural, social e psicológica, você vê essas contradições surgindo o tempo todo. Não é isto? E aquilo que num dia lhe parece contraditório e espantoso, no dia seguinte lhe parece inteiramente lógico e normal. Ou seja, você tem. Aí tem uma regra. Toda dupla de contrários se apoia em cima de uma outra dupla de contrários. Não existe dialética de tese, antítese e síntese. Tá certo? Onde você tem tese, antítese e síntese, você tem encaixado nela uma outra tese e antítese. Como, por exemplo, nesse caso, né, você vê a mudança, o contraste entre duas fases de desenvolvimento que parecem se opor uma à outra, se apoia em cima de uma outra contradição. Então, por assim dizer, você tem a contradição da mudança e você tem a contradição entre os seus conceitos respectivos, como se diz, estáticos, por assim dizer, estáticos, entre aspas. Então, uma dupla de contrários se apoia noutra dupla de contrários e noutra, e noutra, noutra, noutra. Então, a pergunta é: como é que no meio desta barafunda nós conseguimos perceber alguma coisa? Bom, nós conseguimos perceber alguma coisa e ter algum conhecimento precisamente por causa deste encaixe entre as várias contradições, por causa desta dialética entre permanência e mudança. Esta dialética nos permite tomar consciência de que absolutamente nada no mundo é conhecido apenas por percepção sensível, sem o aporte de uma abstração intelectual, e vice-versa. Isso aqui é da mais alta importância. Não existe esta separação entre o mundo sensível e o inteligível. Eles estão imbricados um no outro o tempo todo, senão nós não poderíamos perceber nada. Veja, se houvesse aqui o mundo sensível, com a sua mutabilidade, e em cima o mundo dos objetos ideais, com a sua permanência, o trânsito disso seria, de um a outro, seria absolutamente impossível. Felizmente, as coisas não são assim. Existe a permanência e a mudança nos dois mundos, tá certo? E a relação entre eles também está sempre, vamos dizer, sendo articulada de uma outra maneira. E é graças a isso que nós percebemos. Por que isso acontece? Acontece como você está fazendo quando você faz um desenho. Quando você faz um desenho, você traça uma linha que na natureza não existe, mas que marca o limite entre uma coisa e o que não é aquela coisa. Por exemplo, eu quero desenhar esse sofá, eu faço uma linha aqui, a linha, o sofá não tem linha nenhuma. Tá certo? Mas ele marca o limite entre o sofá e a parede. Tá certo? Depois eu marco o limite entre ele e outra coisa, outra coisa, outra coisa. No fim, o que acontece? Aquela série de traços que são planos fazem surgir um objeto tridimensional. E daí, eu digo, o desenho foi além do desenho. Ele salta do plano para o espaço, se o desenho foi bem feito, é claro. A nossa mente faz a mesma coisa. Nós vamos articulando contradições, contradições, contradições, e de repente o objeto nos aparece com toda a sua inteireza e a sua realidade. Esse objeto por si mesmo ele é indizível. Nada no mundo é dizível. O que você pode dizer são apenas os signos das coisas. Mas, outra contradição, o signo não representa a coisa diretamente. Ele representa através de uma rede de palavras que não tem nada a ver com a coisa. Como diz o Fernando de Saussure, o sentido de uma palavra é a diferença entre ela e todas as outras. Não é só isso, evidentemente, mas isso também faz parte, vamos dizer, da natureza do signo, né? Então, para você entender um signo, você precisa entender vários. Se você fala para a pessoa uma palavra desconhecida e ela pergunta o que é isto, com o que ela responde? Com outras palavras. A não ser que ela tenha o objeto à sua disposição e mostre. Mas você pergunta o que é elefante? Fala, bom, não tem um elefante aqui. Eu vou te explicar, é um bicho que existe na África, que tem a tromba, etc. Ou seja, teci uma rede de palavras em torno disso. Para que com esta rede de palavras, e com o contraste e semelhança entre elas, a pessoa possa montar imaginariamente o objeto. E na hora que ela consegue visualizar a figura do elefante, o que aconteceu? As palavras foram além das palavras e penetraram num outro mundo de tridimensionalidade e de presença real. É assim que nós pensamos. Tá, né? Então, dizia o Raimondo Abélio, num parágrafo magistral, ele disse, o acúmulo de contradições, o acúmulo intolerável de contradições chega a um ponto intolerável em que nós saltamos para uma intuição do objeto. Mais ou menos isso que ele disse. E é exatamente assim que acontece. Quer dizer, você vai desenhando as várias partes, ou entre a distinção entre as várias partes, né, até que no fim aparece algo que vai além dessas distinções. Assim como a palavra, você vai pegando a diferença e semelhança entre uma palavra e todas as outras, e montando, montando, montando, daqui a pouco apareceu uma coisa para você que não é mais palavra. Eu espero que isso aconteça nesta mesma aula. Hã? O que vocês estão ouvindo? Palavras, né? Estão vendo aqui um sujeito, um velho, falando umas coisas. Mas, para além do que eu estou falando, você montando essas coisas direitinho, você vê, oh, raios, não é que acontece, comigo acontece exatamente a mesma coisa? Então, esta nossa capacidade de ir além das palavras e além dos signos, ela só é possível por causa deste jogo de permanência e mudança, por causa desse jogo entre das contradições e da articulação entre contradições. Estão entendendo? Então, isso quer dizer que essas representações que tentam mostrar tudo dialeticamente, elas são tão simplórias quanto aquelas que pretendessem traçar um retrato linear da realidade. O Fritz Capra é tão ingênuo quanto aqueles que ele está criticando. Não há nada de ingênuo em você designar a vaca, que é um bicho mutável, com uma palavra que em si mesmo não é mutável, porque essa palavra é o quê? É o algoritmo da vaca. Não é isso? Então, se você procurar a definição de vaca como animal, e você deve procurar a definição de animal, então faz parte do animal a sua mutabilidade, o seu movimento, a sua capacidade de crescimento e degenerescência, etc, etc. Tudo isso está na definição. Tá certo? Então, isso quer dizer que a riqueza do pensamento e da própria percepção humana só é possível graças a este jogo. E os primeiros filósofos que trataram da coisa, é evidente que eles viram a coisa de uma maneira muito tosca. Não é que eles viram de uma maneira muito tosca, eles disseram de uma maneira muito tosca. E se você perguntar, será que Heráclito não sabia que as coisas são assim? É claro que ele sabia, mas ele não conseguiu dizer. Então, ele simplificou tudo num símbolo que é da luta dos contrários. Esse símbolo contém, vamos dizer, compactamente tudo que eu estou dizendo aqui. Tá certo? Mas você vê que existe uma evolução da filosofia, mas é uma evolução mais verbal do que outra coisa. Quer dizer, aquilo que um filósofo viu de maneira compacta e encerrou num símbolo, por assim dizer, mais simplório, outro filósofo desmembra. E vai havendo um progresso da, aquilo que o Vogel chama clarificação, da certa forma, diferenciação, progressiva diferenciação dos símbolos. Essa diferenciação, por sua vez, se condensa em novos símbolos articuladores e assim por diante. Isso não para nunca. Por isso é que nós podemos voltar àquele negócio do Jean-Paul Sartre, do em si e do para si, e notar que, por exemplo, quando ele descreve o ato sexual, ele diz: eu tenho um em si, que é o meu corpo, a minha existência física, e eu tenho um para mim, para si, que é a minha consciência. Então é a mesma divisão do Descartes. Né? Ele está usando um conceito cartesiano como a linguagem hegeliana, né? O que o Descartes chamava de substância extensa e substância pensante é exatamente o que o Jean-Paul Sartre está chamando de em si e para si. Tá certo? Quer dizer, quando tem o ato sexual, eu faço uma pessoa largar o seu em si e se identificar com o seu para si. Portanto, largar a sua consciência e se identificar com o seu corpo. Então, eu estou rebaixando, estou degradando esta pessoa ao mesmo tempo que me degrado, né, a mim mesmo. Eu digo, bom, de fato, as coisas seriam assim se existisse o tal do em si e para si, se existisse o tal da substância extensa e substância pensante como substâncias diferentes. Note bem, Aristóteles define substância como aquilo que não é atributo de outra coisa nem parte de outra coisa. Então, quando Descartes diz que existe uma substância chamada pensamento ou consciência e outra substância chamada corpo, ele está dizendo que nenhum desses é parte do outro, são coisas distintas. Assim como um gato não é parte de um elefante, nem atributo de um elefante. Mas o que nos diz a tradição escolástica é exatamente o contrário, quando diz que a alma é a forma do corpo. Então, está dizendo claramente, a alma não é uma substância e o corpo não é uma substância. O que é uma substância é o ser humano, um composto indissolúvel. Não é isto? Então, bom, se é um composto indissolúvel, então, meu filho, você não vai precisar abandonar a sua alma para você transar com o seu corpo e o corpo da sua parceira, o parceiro. Está aí tudo isso junto. Eu digo, se não fosse assim, então todo ato sexual seria inconsciente. Quer dizer, o senhor não tem a menor ideia do que ele está fazendo. E quando a mulher pergunta, foi bom para você dizer, hã? O quê? Hã? Do que você está falando? Hã? Seria exatamente assim. Quer dizer, é claro que essa descrição do ato sexual é pueril. Pueril por quê? Porque não é baseada numa fenomenologia real. Né? É baseada na dedução de um conceito. Conceito da em si e para si, que por sua vez é tradução do conceito de corpo e pensamento de Descartes. Então, dá a impressão de ser uma coisa muito profunda, precisamente por ser, vamos dizer, um desenvolvimento, um desdobramento dialético dos conceitos e não uma descrição. Está entendendo? Ora, se você for fazer, vamos dizer, a descrição efetiva, não do ato sexual, mas de qualquer coisa, você só a poderá fazer por esses pares de opostos, mas sabendo que esses pares de opostos estão articulados. Ou seja, que aquilo que você viu, né, que você, ou antes, que você está expressando como aspectos distintos, não estão separados realmente. Aí que a gente chega, por exemplo, no negócio da psicologia da Gestalt com Wolfgang Köller, né? Kurt Kafka e outros, né? Que apareceu no começo do século XX. Então, eu só vejo uma figura quando a contrasto com o fundo. O fundo não faz parte dela, mas se sumir o fundo, a figura também desaparece. Então, por sua vez, o que é figura e fundo também muda. Porque quando eu olho o fundo, ele se torna a figura. E o que era figura antes se torna o contexto ou o entorno daquilo. Tá entendendo? Então, figura e fundo também não são coisas estaticamente separadas. Também estão, vamos dizer, num constante jogo dialético. Esse jogo dialético não para nunca. Tá certo? E é porque ele não para nunca que nós conseguimos transcendê-lo. Nós conseguimos ir Vamos dizer, para além do jogo dialético que a minha mente está aprendendo, eu consigo perceber algo do ser. O que é o ser? É a forma estática? Não. É o processo inteiro. É, por assim dizer, é a fórmula permanente do processo inteiro. Estão entendendo? Em tudo que nós percebemos, é assim que as coisas funcionam. Quando eu pego, por exemplo, a identidade de uma pessoa, estou aqui olhando a Maria, a Carla, a Roxane, a Leila, né? Cada uma dessas pessoas é apenas a forma estática que eu estou vendo agora? Não, eu sei que não é isto. Mas eu só estou vendo agora a forma estática, a forma presente. Mas eu sei que tem uma história, tem um por trás e tem um futuro. Não é isso? E, por sua vez, este futuro e este passado se articulam com a forma presente também de uma maneira dialética. Eu posso dizer, por exemplo, cada uma dessas pessoas é apenas o resultado do seu passado? Não pode ser, porque ela também tem um futuro. E se todo o presente fosse apenas o resultado do passado, ele não existiria. Hã? Está entendendo? Você passaria do passado para o futuro sem um presente. Quer dizer, no presente tem de estar acontecendo alguma coisa que não é nem passado nem futuro, que está articulando o presente, o passado, com o futuro. E essa é a definição de consciência do Maurice Pradin, o grande psicólogo, né? Que a consciência é uma memória do passado preparada para as tarefas do futuro. Não é só a memória do passado, é a articulação do passado com o futuro. E essa articulação é o momento presente. E é isso que eu vejo em cada uma das pessoas que eu estou vendo. Não é isto? Ora, esta impressão por si mesma, ela não tem como ser fixada numa palavra. Só uma articulação de palavras pode fazer isso. Então, quando eu digo o nome de uma pessoa, por trás do nome dela tem todo um discurso, e por trás do discurso tem todo um processo. E justamente através do discurso eu capto algo deste processo. Através das palavras eu capto algo que está para além das palavras. E é por isto mesmo que não adianta a pessoa ficar reclamando, vamos dizer, das limitações da linguagem humana. Porque as limitações da linguagem não são as nossas limitações. A linguagem tem as suas limitações. Por quê? Porque nós temos algo além da linguagem. Né? Então você não precisa dizer tudo. Por trás do que você diz, as pessoas captam algo que você não disse, mas que é o ponto de convergência entre a experiência delas e a sua experiência. E esse ponto de convergência está dado o quê? No objeto do qual vocês estão falando. Ou seja, vocês se reconhecem e o reconhecem. Tá certo? E isto aqui, vamos dizer, é não apenas a solução do problema da velha dialética, tá certo? Mas este é o verdadeiro método pedagógico. O método que eu estou usando aqui e que funciona por causa disto. Né? Quer dizer, eu vou montando essas contradições, pá, pá, pá, pá, até que aparece para além do que eu estou dizendo, algo que eu não estou dizendo, mas que você sabe perfeitamente o que é. E é assim que vai funcionando. Estão entendendo? Agora, ao longo da história da filosofia, você vai encontrar muitos exemplos de filósofos que desprezam esta complexidade e riqueza da realidade e se apegam num fundamento doutrinal qualquer e começam a tirar conclusões daquilo. Quando você lê Thomas Hobbes, por exemplo, que acha que tudo é seu homo homini lupus, o homem é o lobo do homem, né? Eu digo, bom, mas se fosse assim, não tinha sobrado nenhum, oh, raios, né? Será que eles só vinham comendo uns aos outros e devorando uns aos outros, matando uns aos outros? Eu falo, não é possível que façam isso o tempo todo. Mesmo porque, uai, eu das pessoas do meu círculo, eu nunca conheci ninguém que tivesse matado ninguém. Quer dizer, se é o homem é o lobo do homem, eu digo, bom, então aqui tá, alguma coisa está falhando. Vocês não mataram ninguém hoje, né? Então, o lobo, né? Outro dia eu vi um documentário de um sujeito, pastor de ovelha, e ele dizendo, olha, o lobo vem aqui, mata 20 e come uma. O lobo mata tudo que ele encontra. Não é para comer. Ele mata o que mata. Então, de fato, essa é a natureza dele. Então, o dia que o lobo não matou ninguém, ele é um dia frustrante, tá certo? Os seres humanos são assim? Falo, claro que não. Então, o homo homini lupus é uma figura de linguagem que expressa certos aspectos da realidade. Mas um sujeito pode ficar tão impressionado com uma figura de linguagem que ele desenvolve toda uma filosofia em cima daquilo e tira conclusões. Então, você veja, isso quer dizer que a linguagem ela tem também um poder hipnótico. Por quê? A linguagem não serve só para você nomear as coisas, a linguagem também é um meio de influenciar as pessoas. E você pode estar tão ansioso para influenciá-las num determinado sentido que você as prende numa armadilha verbal para que elas não percebam nada além do que está dito ali. Você pega, por exemplo, a luta de classes. Eu digo, bom, a luta de classes, ela existe, de vez em quando. Ela também não pode ser a essência, porque se fosse luta de classes, eu digo, bom, não dá nem para você começar a montar a fábrica, porque os operários te matam ou você mata eles. Então, além da luta de classes, tem que haver uma colaboração das classes, ou muitas outras coisas, assim por diante. Mas, você pode estar tão interessado em promover a luta de classes que ele a transforma na categoria descritiva universal e tudo que está fora da luta de classes é declarado irrelevante. Ou para Thomas Hobbes, tudo aquilo que não é a interdevoração da espécie humana é irrelevante. Então, existem muitos filósofos desses, sobretudo na modernidade, filósofos antigos e escolásticos que eram mais comedidos. Eles nunca tentavam reduzir tudo a alguma coisa simplória. Eles tinham mais um senso, vamos dizer, da complexidade, da riqueza das coisas, aceitavam as contradições, etc., etc. Mas no mundo moderno, a partir de Descartes, quando Descartes divide o mundo, é tudo ou é substância extensa ou substância pensante. Fala, bom, e o que não é nenhuma coisa nem outra? Não interessa. E o que é as duas coisas ao mesmo tempo? Também não interessa. Tá certo? E assim por diante, você vê muitos filósofos fazendo isto. Quer dizer, os filósofos se tornam forças hipnóticas, encarregadas de enfatizar de tal modo certos aspectos da realidade que você não presta atenção nos outros mais. Quando? Como você vê no caso de Platão e Aristóteles, a primeira obrigação deles seria fazer exatamente o contrário, né? Abrir as pessoas para a riqueza, complexidade do real, para que elas possam, através do jogo dos significados, das palavras, das contradições, chegar a uma percepção das coisas. Né? Essa percepção em si, ela é indizível, isso é que é importante. Ela é indizível, mas não é incognoscível. Então, ser cognoscível, mas não dizível, é uma característica que praticamente todas as coisas têm. Então, você conhece sua mãe? Conheço. Conhece sua mulher? Conheço. Conhece seu pai? Conheço. Agora diga-os. Você só pode dizer o nome deles ou alguma coisa sobre eles. Você não pode dizê-los. E todo o conjunto de impressões que você teve a respeito deles e que está vivo na sua memória, ele em si mesmo não é dizível. Mas também não precisa ser dizível, não precisa dizer tudo. Por quê? Porque todos nós temos figuras análogas e podemos, temos conhecimento de figuras análogas e podemos conceber a figura que você está descrevendo através daquelas que eu conheço, que nós conhecemos. Não é isso? Então, vamos dizer, as limitações da linguagem humana só não são fatais e totalmente danosas, porque além da linguagem nós temos imaginação, temos memória, temos mais isso, mais aquilo, e nós temos, vamos dizer, esta capacidade de transcender os signos para chegar às coisas. Se não fosse isto, quer dizer, se as palavras fossem apenas aquilo que disse o Saussure, a diferença, o sentido da palavra, a diferença entre ela e todas as outras, você jamais poderia comprar uma salsicha. Porque na hora que você dissesse salsicha, o nego só ia te vender a diferença entre a salsicha e tudo mais. E você iria com um saquinho de diferença para casa. Isto é absurdo. Quer dizer, esse lado que fala o Saussure, ele existe mesmo, tá certo? Mas ele não é tudo. Tá certo? Mas, veja, este desejo de sistematizar e de simplificar tudo numa fórmula doutrinal, essa é a grande perversão da filosofia moderna. Tá certo? E, pior, quanto mais unilateral, quanto mais estreito é o universo de ideias no qual o sujeito deseja aprisionar, mais eloquente é o discurso dele naquele sentido, e portanto mais persuasivo também. Então, se você lê Karl Marx, Jean-Paul Sartre ou Thomas Hobbes, bom, parece que tudo é daquele jeito. Por que que parece? Porque este é um efeito ficcional. É o efeito de uma peça de teatro. Na hora que você está vendo uma peça de teatro, você está sofrendo como se aquele problema que está passando no palco fosse seu problema, quando evidentemente acabou a peça, não é, tá certo? Você pode até não gostar da peça, devolver o dinheiro, pedir o dinheiro de volta e assim por diante. Quer dizer, envolve você num efeito ficcional que é tanto mais persuasivo e convincente quanto mais falso. Porque é toda a técnica da ficção usada para construir um mundo imaginário e fazer com que você entre dentro daquilo. Quer dizer, esses filósofos, em vez de abrir seus olhos para a realidade, eles estão fechando você para tudo o que eles não veem ou não querem que você veja. Entendeu? E isso é endêmico na filosofia moderna. Quando você lê, sei lá, você lê Hegel, é isso, você lê Karl Marx, é isso, você lê o Giovanni Gentili, é isso, você lê o Jean-Paul Sartre, é isso, você lê o Michel Foucault, é isso. Eu digo, mas o que, que é isso? Quer dizer, isso é evidentemente uma luta pelo poder. Então, o indivíduo está querendo que você faça isto ou aquilo, então ele quer te aprisionar dentro daquela cosmovisão estreita, que ou é a dele, ou não é, pior ainda, não é a dele, ele tem uma outra melhor, mas ele está te vendendo esta. Tá certo? Isto é muito comum e é claro que isto tende, vamos dizer, a piorar à medida que essas filosofias começam a ter uma influência pública maior. E se torna a base de movimentos políticos, religiosos, culturais, etc. Modas culturais, etc, etc, etc. E você não observa, você de fato não observa isso nos grandes filósofos da Antiguidade e da Idade Média. Nenhum deles faz isso. Isso começa, eu acho que começa realmente por uma partir de Maquiavel. Maquiavel tem uma cosmovisão muito estreita, boba até sobre certos aspectos, ingênua sobre certos aspectos, mas ele quer que todo mundo acredite que tudo é aquilo. Se você ler o meu livretinho sobre Maquiavel, vocês vão ver que coisa, como é desproporcional onde o tamanhico da concepção de Maquiavel e a pretensão de universalidade dele. Não é isso? E isso vai ficando pior e pior e pior e pior e pior, sobretudo na medida em que os filósofos vão enfatizando aqueles aspectos. Por exemplo, se você lê Michel de Montaigne, ele só fala da mutabilidade, mutabilidade, instabilidade o tempo todo. Digo, bom, parece que nada no mundo, né? Parece que cada vez que ele acorda, ele está num lugar diferente. A casa dele era branca, ficou preta e assim por diante. Né? Então, o que ele está descrevendo existe, mas existe dentro de um outro quadro maior, sem o qual não existiria. Então, o nego despreza esse quadro maior para enfatizar aspecto, aquele aspecto que lhe chamou a atenção ou que ele, para o qual ele quer chamar a sua atenção. Isto, de fato, não é honesto. Então, o coeficiente de charlatanismo na filosofia moderna é muito maior do que foi em outras épocas. E pior, o prestígio dos filósofos, né, aumentou muito na modernidade. Se você pensar assim, quantas pessoas prestaram atenção em Platão e Aristóteles no tempo dele? Um pequeno círculo de alunos. Não é isso? Mas hoje não. Ou seja, Karl Marx fala para milhões. Foucault fala para milhões. Nietzsche fala para milhões. E assim por diante. Bom, Nietzsche nunca esteve sacanagem. Ele é louco mesmo. Né? E por isto mesmo, graças a Deus, a filosofia dele é toda contraditória. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. O que é uma vantagem. Né? Porque se ele se contradiz, quer dizer, ele não está querendo prender você no universo pequeno. Ele está lutando com suas contradições. Tá certo? Então, eu digo, Nietzsche não faz tão mal quanto esses caras, graças às suas contradições. Mas o fato é que ele nunca chegou a fechar as contradições. Se você ler Schelling também é cheio de contradições, mas no fim ele mais ou menos insinua algo que está para lá das contradições, né? Mas o Nietzsche nunca chegou a isso. Morreu de sífilis, se agarrou num burro, ficou chorando e morreu. Né? Então, e também nunca existiu, de fato, um movimento nietzschiano, um movimento político nietzschiano. Dizem que influenciou o fascismo, o nazismo. É verdade que Hitler sabia livros inteiros de Nietzsche de cor, Nietzsche e Schopenhauer sabia de cor. Mas isso não quer dizer que o partido nazista fosse realmente schopenhaueriano ou nietzschiano. Era apenas, vamos dizer, uma influência. Quer dizer, sobre uma, o nosso Getúlio Vargas lia Nietzsche 24 horas por dia. Né? Talvez ele acreditasse que ele fosse o super-homem do Nietzsche. Né? Mas terminou tão mal quanto Nietzsche, não é verdade? Então esta coisa ela existe, ela está quase que onipresente na filosofia moderna. E são pouquíssimos aqueles que dizem, peraí, a coisa não é bem assim. Vamos descrever o mundo com todas as suas contradições, com todas as suas dificuldades, até chegar a esse algo que está para além e que não é visível, mas que é reconhecível. Os caras que fazem, Husserl faz isso, o Louis Lavelle faz isso, o Bernard Lonergan faz isso. E é esses que eu escolho, como dizer, são os filósofos realmente grandes, porque são mais confiáveis, eles não estão te enganando. Eles podem errar, como todo mundo, claro, mas eles não estão querendo prender você num mundinho do tamanho deles, tá? Do tamanho da jaula que eles querem te botar lá. Não é assim. E acho que esse, vamos dizer, é um critério para você se orientar, saber quem é confiável e quem não é. Não é isso? Então, se você pega, por exemplo, a descrição e a dialética do eu, como aparece no Jean-Paul Sartre, e depois você lê a mesma coisa no Louis Lavelle, você vê o seguinte: o Jean-Paul Sartre está macaqueando o Louis Lavelle e piorando extraordinariamente. Ele está tirando toda aquela riqueza e complexidade do Louis Lavelle, tá certo? E prendendo tudo numa visão conflitiva. Por quê? Porque ele quer estimular o conflito. Ele quer encrenca, meu Deus do céu. Ele quer jogar todo mundo contra todo mundo. Então, para isso, é só você incentivar, vamos dizer, o lado conflitual, e tudo vai virar conflito, como em Thomas Hobbes, tudo é a interdevoração dos lobos. Não é isso? Então, bom, nós somos lobos, em parte, mas também somos cordeiros, somos águias, somos urubus, somos cordeiros, cavalos, burros, tá certo? E tudo isso. É fácil você ver que, vamos dizer, na cosmovisão bíblica, os bichos são como se fossem aspectos especializados do ser humano. Por que você diz? Porque Adão que sabia o nome dos bichos, Adão sabe as essências. Não é isso? Então, os bichos são partes e nós somos um todo. Não é isso? Então, os animais têm algumas capacidades nossas, elevadas à enésima potência, a nossa é limitada, tá certo? Mas nós temos outras capacidades que são de outros bichos. Não é isso? Então, é claro que não podemos. Toda comparação de homem com bicho é, evidentemente, é limitada. Não é isso? Então, muito bem, vou fazer uma pausa, daqui a pouco nós. Peraí, tem uma pergunta aqui. Mas... É uma coisa sobre a impregnação da ideia de transformação, como ela foi profunda em muitas gerações de filósofos, ao ponto de muitas riquezas da natureza humana foram desprezadas em nome de você Sim, transformar. a transformação É virou um isso que você fetiche, acabou de dizer. evidentemente. A transformação, a mudança. Por que Né? que o Louis Lavelle é Tá aí desprezado e o Sartre valorizado por causa disso? o Obama, que se elegeu com a promessa de change, tudo, né? A mudança, a mudança. Bom, por que que é isso? Esses caras estão criando movimentos políticos. Para quê? Para incentivar determinadas mudanças que eles querem. Então é claro que eles vão incentivar, enfatizar os elementos de mudança. E, na medida que enfatizam, esquecem que eles só podem falar em mudança se tiver uma permanência no fundo, e vice-versa. As noções de permanência e mudança, né, elas são dialeticamente articuladas. Se você pegar o que é eternidade, é permanência, fala, não, não, não. Você vê, tem o grupo católico do Rio de Janeiro reagindo contra esse negócio progressista, então fizeram uma revista chamada Permanência. Eu digo, bom, você está enfatizando o outro lado da dialética. Mas a eternidade não é nem mudança nem permanência, meu filho. Ela transcende isso aí. Ela abarca tudo isso. Ela é, como dizia Boécio, a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. Portanto, os processos de transformação que existem no plano temporal também existem na eternidade. Só que não é como no mundo temporal, onde nós estamos limitados à mudança. Então, a mudança no plano temporal, ela significa que um momento exclui o outro momento. O momento seguinte exclui o anterior. E na eternidade, não, eles estão todos incluídos. Então, a eternidade é uma espécie de supratemporalidade, uma temporalidade total. Não é uma permanência, não é uma coisa estática, nem poderia ser. Senão, nada poderia acontecer lá, meu Deus do céu. E veja, o próprio Deus não nos conta a sua história. Na Bíblia, que ele primeiro fez o céu e a terra, depois aconteceu isso, blá, blá, blá, blá. Bom, então Deus tem uma história também. Ele não está limitado por essa história, porque os momentos que passaram, para ele, não passaram. E os futuros também já estão lá. Mas se ele pode fazer, vamos dizer, criar uma escala, um canal temporal nas coisas na qual as coisas se sucedem e os momentos se excluem, é porque ele tem esta capacidade. E para que ele a tenha, é necessário que ele tenha outras possibilidades também. Quer dizer, que em volta do canal temporal do qual nós vivemos, a eternidade tem muitos outros canais. Então, agora, quando as pessoas opõem permanência e mudança, elas estão fazendo o quê? Estão espremendo a temporalidade dentro de um conceito que só cabe. Estão espremendo a eternidade dentro de um conceito de permanência e mudança que só cabe na escala temporal. É na escala temporal que as coisas permanecem ou mudam. Né? Na escala eterna não faz nenhuma coisa nem outra. Né? Então, a eternidade tem uma riqueza de possibilidades que para nós é inconcebível. Veja, é quando eu digo isso assim, o inconcebível é uma das coisas preciosas do ser humano. Porque quando você chega num negócio inconcebível, que ao mesmo tempo se impõe como necessário, aí você sabe que está lidando com a realidade e com uma coisa que transcende o seu pensamento. Né? Por exemplo, pensa na ideia. Eu sempre penso nessa. Sempre que eu estou rezando, me ocorre uma expressão que eu li dos índios do Xingu: a terra sem mal. Bom, lá em cima tem a terra sem mal, não existe mal. Né? Você consegue conceber isso? Não, você consegue falar. E você consegue pensar a terra, uma terra sem este mal ou sem aquele mal, mas sem todos ao mesmo tempo? Isso é impensável. Né? Agora, como é que você vai pensar? Ah, amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, o que é o Deus? Deus é o infinito bem. Você consegue pensar isso? É claro que não. Você pensa um bem, dois bem, três bem. Quando chega no terceiro, você já mistura algum mal no meio. Então, isto é a nossa dificuldade. Isto é a limitação. Isto talvez seja, vamos dizer, o resultado essencial do pecado original. A perda da dimensão da eternidade e do absoluto. Né? E a nossa queda, vamos dizer, no relativo. Mas o relativo, tudo que é relativo a alguma outra coisa, que é relativo a outra coisa, e assim por diante. E graças a isso, por trás das relatividades, por trás das contradições, nós conseguimos pegar algo da estrutura do ser. Se não fosse isso, nós nem estaríamos aqui. Não seria, se fosse, tudo fosse contradição, não seria possível articular uma discussão. E se tudo fosse permanência, estaria todo mundo parado, como no museu de cera, e não teria discussão nenhuma também. Tá certo? Portanto, não há esse conflito de mudança e permanência. Mudança e permanência são ambos aspectos da temporalidade. Aspectos que estão todos abrangidos na eternidade, a qual contém muito mais coisa do que isto. Então, vamos dizer, na verdade, esta é a minha maior ambição neste curso. Despertar nos alunos este senso da realidade que está para além das palavras e que é indizível, mas que todo mundo conhece, a respeito do qual nós podemos falar. Ou seja, existe uma realidade, nós estamos dentro dela. Nós não a abarcamos jamais, mas nós nos referimos a ela e nós sabemos que ela está ali. E conhecê-la é o nosso esforço. Nós a conhecemos através das nossas contradições e saltando para além das contradições. Do mesmo modo que quando você desenha, você vai fazendo os tracinhos e, de repente, aquilo que era composto só de tracinhos virou um negócio tridimensional. Não é isso? Que agora você concebe, independentemente dos tracinhos. O nosso pensamento está assim, fazendo tracinho, tracinho, tracinho, de repente aparece uma coisa que está além do que você pensou. Se eu conseguir despertar isso na cabeça de todo mundo, eu transformei todo mundo em filósofo. E eu tenho realmente a ambição de que este curso seja uma usina de gênios. Eu tenho essa ambição. Alguns já estão aparecendo. Vai aparecer outros mais tarde. Né? E o Brasil precisa desesperadamente disso. Outro dia eu coloquei no Facebook uma mensagem seguinte. Vocês já pararam para pensar no número de profissões que vivem apenas de dar impressão? O advogado, o que ele faz? Ele vai provar aquilo que ele diz? Não, ele vai apenas dar uma impressão para que o juiz decida dessa maneira. É tanto assim que se ele conseguiu convencer o juiz com três palavras, ele não vai dizer quatro. O que vive um publicitário? Dar impressão. Ele vai provar que o produto que ele está anunciando é melhor que o outro? Não, ele vai só dar essa impressão. O que faz o pessoal do show business? Cantor, ator, só dá impressão. O que faz jornalista? Só dá impressão. Mas é um bando de gente que vive só de dar impressão. Isso quer dizer que se dentro da sociedade não houver um número suficiente de pessoas que se dediquem a atenuar as impressões e despertar o senso da realidade para além disso, o que acontece? Todo mundo fica louco. Então, a inexistência de uma camada intelectual preparada, séria e honesta é um desastre psiquiátrico fora do comum. Mais de 10 anos atrás, eu li uma estatística do INPS, de que 10% da população brasileira sofria doença mental. Quer dizer, 10% são loucos clínicos. Né? Sem contar os que não foram diagnosticados. E sem contar, vamos dizer, as condutas e estados mentais psicopatológicos que são compatíveis com uma impressão de normalidade, sem contar os psicopatas, que parecem inteiramente normal, justamente porque são os piores, tipo Lula e outros, tá certo? Que conseguem até parecer melhor que os outros, enganar todo mundo, tá certo? E que você só percebe que o cara é um psicopata depois que ele enganou todo mundo e você vê que ele não está sentindo nada. Ele está se achando lindo, maravilhoso, não tem arrependimento, não tem vergonha na cara, não tem nada. E se faz, ainda é a vítima, ele que é a vítima. É? Então, esse 10% hoje deve estar pelo menos 30, 40%. Gente. Então, é uma coisa catastrófica. Quer dizer, não é só o problema de... Porque no Brasil tem isso, você fala cultura, as pessoas pensam cultura como um adorno, um enfeite, uma coisa para o fim de semana, né? Quer dizer, o nego vive na falsidade, na loucura o tempo todo, no fim de semana ele vai ouvir um concerto, vai ver uma peça de teatro. Né? Então, é o conceito cosmético da cultura. A cultura é uma coisa que não altera nada, só enfeita um pouco a aparência. Mas, bom, se fosse isso, ela não seria necessária absolutamente, só seria necessária justamente para essas profissões, publicitário, etc, etc. Então, o próprio fato deste conceito de cultura ser tão corrente nas classes altas brasileiras, sobretudo em São Paulo. São Paulo, a classe alta de São Paulo é todinha assim. Não é isso? Então, o negro não sabe nem os 10 mandamentos, entendeu? Mas ele quer cultura, ele quer se enfeitar um pouco, para enfeitar a sua miséria. Então, olha, eu conheço bem essa classe alta de São Paulo, conheço muitíssimo bem. Muitos foram meus alunos antigamente, e numa época que eu ainda não era um professor bom que nem agora. Naquela época eu dizia, ensinava. Eu falava para a Roxane: Roxane, eu sou o maior fracasso pedagógico da América Latina. Porque eu ensino, os caras não aprendem nada. Depois do ano de 2000 e pouco, virou o negócio. Começou a dar resultado. Os alunos começaram a aprender. Falou: agora eu não sou o maior fracasso pedagógico da América Latina. Tá certo? Então, e o meu público, no tempo de São Paulo, era esse aí. Tá certo? Então, a minha grande ambição é esta aí, despertar este senso da realidade, né, isso, como algo que está para além do nosso discurso, mas e que é perfeitamente cognoscível e que, de certo modo, é comunicável para além, não sem palavras, mas para além das palavras. Né, isso. Só que, se não há mais intelectuais sérios capazes de meditar as coisas, restaurar o senso de realidade por baixo das impressões, o universo inteiro das comunicações fica à mercê dessas profissões que vivem de dar impressão. E eles estão pouco ligando para a sua saúde mental. É? Muito saúde espiritual para nem falar. Tá certo? Então, quer dizer, quando essas profissões se tornam dominantes e não existe nada para contrabalançá-las, meu filho, a sociedade vira um hospício. Um hospício dirigido pelos próprios loucos. Quando o pessoal descreve essa situação de hoje, né, em que você vê os bandidos julgando os bandidos e absolvendo, uns absolvendo os outros, essa turma do STF correndo para proteger os delinquentes. Então eu digo, bom, isso aí é o Dr. Mabuse, que é o psicopata internado no manicômio judiciário de onde ele governa o país. Não é isso? Então, mas piorou, né? Piorou, porque o naquele tempo, o doutor Mabuse estava no manicômio judiciário. Hoje, não. O país inteiro virou manicômio judiciário. Tá certo? Então, nós temos que parar com isso, gente. Não é um problema que está na política. Não é. É muito mais fundo o negócio. Nós temos que restaurar o senso da normalidade humana, da medida humana. Na hora que você vê pessoas falando a sério, né, que tem que fazer operação transexual em crianças de 4, 5 anos, sabendo-se que dos transexuais operados, 41% se suicidam, e o cara fala isso como se fosse uma coisa normal, é claro que perdeu totalmente o senso da realidade. E tem apenas o quê? O senso da imposição, o senso da arrogância, tá certo? Da imposição de critérios. Por exemplo, e essas ideias aparecem do dia para a noite e de repente são vendidas como se fossem mandamentos divinos. Né, imperativos categóricos universais que ninguém pode ficar contra, por exemplo, a ideia dos banheiros unissex. Isso apareceu há 3 ou 4 anos atrás. Agora já está ficando obrigatório. Né? Por quê? Porque o transexual se sente constrangido de ir no banheiro de homens. E a mulher não fica constrangida de estar no banheiro cheio de homens vestido de mulher? Então, o que é isso? Cadê os direitos da mulher? Então, essa coisa dos direitos, o meu direito, seu direito, isso aí também é tudo charlatanismo, meu Deus do céu. Isso. As pessoas não sabem nem o que é um direito. Eu digo, é um direito, como dizia Simone Weil, é obrigação no terceiro. Por cada direito que você inventa, você está sobrecarregando alguém de uma obrigação. Então aparece uma idiota como Marlene Schiavone dizendo a democracia é a expansão dos direitos. Eu digo, ah, é? E em cima de quem vai cair a obrigação de cumprir os direitos? Hã? Ah, cai em cima da sociedade e do Estado. Mas quem é a sociedade e o Estado senão nós mesmos? E o que é isso aí? É raciocínio, vamos dizer, inteiramente abstrativo. É a abstração que esqueceu o que é abstrato, a abstração que pensa que é concreta. Isso é uma doença da inteligência humana. Não é isso? E quanto mais abstratista é o sujeito, mais eloquente será o discurso dele, porque o impulso que ele tem de colocar todo mundo dentro daquele mundinho é incoercível, porque isso é a vida dele, é a única vida que ele tem. Márcia Tiburi se enquadra nisso, né? Nossa Senhora! Né? Olha, eu garanto para você que a Márcia Tiburi, ela vive falando de fascismo, eu garanto que ela nunca leu um único livro sobre fascismo, ela não tem a menor ideia do que é o fascismo. Que é um negócio que eu já li tanto livro sobre isso. Eu sei que o fascismo é o fenômeno dos mais complicados que existem. É? O maior estudioso fascismo nos Estados Unidos é o James Gregor, né? Ele é até um italiano. Ele foi aluno de Giovanni Gentili, que é o grande teórico do fascismo. E ele mudou para os Estados Unidos, acho, quando era criança ainda, e virou grande estudioso do fascismo. E ele guarda uma boa recordação do Gentili com o professor, embora toda a vida dele seja uma descrição terrificante do fascismo. E você vai ver que o problema do Giovanni Gentili é esse mesmo que eu estou falando, é o mesmo problema da Márcia Tiburi. Né? É um negócio assim, ele ficou obcecado pela ideia do Estado, ele leu Hegel, que o Estado é criação máxima do gênio humano, etc. Ele ficou fascinado com isso e acha que nós existimos para servir o Estado. E tudo que ele faz, né, todo o sistema pedagógico dele é baseado nisso, a psicologia dele é baseado nisso. Nós somos abstratos, o Estado é concreto. Né? Então, o fascismo, a origem do fascismo está nessas ideias. Né? Então, a ideia comum de que o fascismo é apenas uma coisa de gente truculenta, brutal, não, o fascismo teve grandes pensadores. Tão grandes quanto Michel de Montaigne, ou René Descartes, etc. Só que todos loucos, pô. Hã? Então, não é um problema de falta de categoria intelectual. Nós, aqui, os comunistas, nós somos caras evoluidíssimos, civilizadíssimos, eles são apenas os truculentos. Fala, não. Ó, quando os nazistas começaram a matar gente na Alemanha, que foi depois de 1933, os comunistas já tinham matado milhões. Não é isso? Agora, os comunistas têm o gênio da propaganda. Isso sempre tiveram. Isso ele a vida do Willy Münzenberg. Era um mágico. Nem conseguia convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Né? E quando ele pegava descobria uma verdade, ele misturava ali com 20 mentiras. Tá certo? E ficava mais verossímil ainda. Né? Você quer ver uma história? Por exemplo, todo mundo. Sabe a história do incêndio do Reichstag, do parlamento alemão? Então, apareceu o Reichstag queimado, os nazistas imediatamente culparam os comunistas e começaram a fazer uma caça às bruxas. Daí os comunistas reagiram fazendo um negócio chamado Brown Book, o livro marrom, que foi publicado na França, na Inglaterra, todos os países, dizendo que aquilo é uma conspiração de um grupo homossexual, presta atenção, um grupo homossexual nazista, chefiado pelo Ernst Röhm e pelo Hermann Göring, que havia um túnel secreto entre o Reichstag e a casa de um deles, né? E que eles eram amantes do garoto holandês que tocou fogo, tal do não sei que Lubke, né? Era garotinho bonitinho. E que eram amantes e que eles que tinham mandado tocar fogo para culpar os comunistas. Bom, esta versão, ela pegou no mundo inteiro. Pode ser, pode não ser. Só que é o seguinte, não tem nenhuma prova. Se você pensar, quem tocou fogo no Reichstag? Ninguém saber, né? Acontece que eles fizeram isso contando, na primeira parte do livro, contava a história do Reichstag dando esta versão do túnel secreto. Você, quando foi um investigador entrar no túnel secreto, o túnel era tão complicado que o sujeito se perdeu lá dentro e tiveram que ir buscá-lo. Quer dizer, o túnel não dava na casa do Goering, coisíssima, não, dava em milhão de lugares diferentes, né? E assim, a história toda, toda em inventada. Mas na segunda parte do livro eles contavam que as truculências que os alemães estavam fazendo no campo de concentração, que já tinham ali prendido, já tinha 70 mil presos políticos, esses 30 e pouco, né? Bem antes da guerra, e tudo isso era verdade. Então, as verdades da segunda parte venderam a invencionista da primeira. Na verdade, até isso é um enigma até hoje. Quem queimou o Reichstag? Ninguém sabe, mas os comunistas eram muito melhores de propaganda do que o Dr. Goebbels. Quer dizer, o Dr. Goebbels, comparado com o Wilhelm Münzenberg, meu Deus do céu, né? Era a Márcia Tibor. Então vamos lá. Como sempre, tem umas perguntas muito interessantes que não vai dar para responder a todas, mas vamos responder as que for possível. Que o Francisco Augusto diz: já li Hobbes há muito tempo, mas pelo que eu entendi na leitura, na verdade a ideia de que o homem é o lobo do homem aplica-se ao que ele chama estado da natureza. Um dos homens deseja as mesmas coisas e tem as mesmas necessidades, o mesmo instinto de autopreservação. Por isso, o estado natural é conflito, guerra. Apenas por meio de um contrato, um pacto formal entre pessoas iguais que renunciam à sua liberdade e toda a tranquilidade, é que as pessoas passam a desejar o bem comum. Isso é feito por meio do direito positivo que se mantém pelo legislativo. Muito bem. Acontece o seguinte: o estado de natureza não existe. Isto é uma abstração, é uma, vamos dizer, uma figura de linguagem baseada na ideia de que entre os animais tudo é caos. Mas, na verdade, você não encontra nem uma comunidade de formigas onde não existe uma ordem. Então as formigas fizeram um contrato também. Em todas as espécies você vê claramente a autodefesa da espécie e da comunidade contra as espécies inimigas. É a coisa mais óbvia do mundo. E também a ideia, vamos dizer, do interesse mútuo. Tá certo? A mãe que protege os filhinhos. Tá certo? Ou o macho que protege a fêmea. Isso você vê entre macacos, saguis, lobos, etc, etc. Então, que raio de estado de natureza é esse? É uma imagem forçada a partir, vamos dizer, da seleção de um aspecto da realidade, onde você vê que os animais são mais aparentemente mais brutais do que o ser humano, então você destaca esse pedaço e cria uma imagem da natureza inteira com base naquilo. E em cima dessa abstração, tá certo? Você cria uma segunda, que é de que o homem é o lobo do homem. Tá certo? Então você separa abstrativamente um aspecto da vida animal de todos os outros aspectos, destaca o primeiro como se ele fosse a verdade total. Tá certo? Em seguida, você faz uma analogia entre isto e o homem. Quer dizer, uma figura de linguagem em cima de uma figura de linguagem. Né? Em terceiro lugar, vai surgir a ideia do contrato. Quer dizer, antes era tudo um caos, daí eles se reuniram e fizeram um contrato. Mas como eles combinaram de fazer o contrato? Não é isso? Para fazer um contrato, você precisa haver um acordo prévio, anterior ao contrato. Um acordo de contratar. Não é isso? E além disso, quando você vê a ordem nas espécies animais, a ordem que hoje é bastante conhecida, né, na etologia, isso está sendo estudado desde os anos 20, né, você não tem uma comunidade animal onde não existam regras que todos obedecem. Tá certo? Então, vamos dizer, o estado de natureza é uma pura invenção, uma figura de linguagem amplificada. E o contrato é outra figura de linguagem. Quer dizer, o contrato pressupõe, vamos dizer, um acordo de contratar, o que é anterior ao contrato, portanto. Nisso. Então não existe nem o estado de natureza e nem o contrato. Em suma, tudo que o sujeito está falando vale nada. Nós temos. Escuta, por que a gente ser tão subserviente a um sujeito só porque ele é um filósofo que todo mundo estuda, etc, etc. Nós não podemos confundir a história da filosofia com a história das ideias. Na história das ideias, as ideias são medidas pela sua influência, pelo seu poder e se tornam importantes. Mas na história da filosofia você quer saber se as ideias são valiosas, se elas te ajudam a entender a realidade ou se elas te imbecilizam. E esta aqui, obviamente, é imbecilizante. Não é isso? Agora, hoje em dia, é moda você confundir as duas coisas. São duas disciplinas que vão dizer cujo critério é exatamente o contrário. E hoje em dia, a história das ideias tende a engolir a história da filosofia. Não é isso? Então, eu acho que todas as filosofias devem ser julgadas severamente, todas elas. Quer dizer, o sujeito está querendo o quê? Está querendo. A pretensão de um filósofo é, no mínimo, influenciar a humanidade. Né? Ele quer influenciar a humanidade para quê? Para o bem dela. Isso depende de saber se a alma dele tem amplitude suficiente para distinguir o bem e o mal. Às vezes não tem. Mas... Então, no Hobbes, tudo é absolutamente forçado. O estado de natureza é forçado, o lobo do homem é forçado, o contrato é forçado. Nada disso existe. Não é que não existe. Não pode existir. Isso é incongruente com a estrutura da realidade. Tá certo? Então, para que serve essa filosofia? Serve para justificar o governo forte, ditatorial, centralizado que ele queria. Por quê? Porque ele estava assustado com as guerras da religião e achou que para botar ordem naquilo precisava, né, um governo forte. Eu digo, bom, as guerras da religião certamente foram um mal, mas comparado com tudo que veio depois, comparado com toda a violência que o governo forte fez, a gente fica com saudade das guerras da religião, né? Lucas Bezerra pergunta, utilizando o critério dado pelo senhor, se quando diz que aqueles filósofos que querem nos prender em seus mundinhos, querem nos enganar, podemos dizer que Kant é um daqueles que querem nos enganar? Mas com certeza, porque ele não parte de nenhuma experiência da realidade, ele não parte sequer de uma pergunta, ele parte de uma imagem da paz universal. Ele quer instaurar a paz universal. Então, tudo o que ele raciocinou é para chegar na tal da paz universal. Ou seja, você tem um modelo de realidade ideal que preexiste a todo o desenvolvimento da sua filosofia e, de certo modo, a guia. Não é isso? Agora, o Aristóteles diz o seguinte, a filosofia começa com o espanto, começa com a perplexidade, não com uma solução prévia, não com um ideal prévio. Não é isso? Então, a realidade é soberana, ela é maior que nós, ela nos abrange, ela tem todos os direitos e nós não temos nenhum perante ela. Nós não temos nenhum direito contra a realidade. Nenhum. Tá certo? Então, o que nós temos que fazer é humildemente buscar o que ela está nos dizendo. E para isso, quando você tem uma ideia brilhante, você sempre tem que perguntar, e se não for assim? Né? Então, cada uma dessas ideias só vale algo ser confrontada e articulada com a sua contrária. Né? Então, por exemplo, se no estado de natureza o homem é o lobo do homem, bom, vamos ver se o lobo é o lobo do lobo. Né? Você nunca ouviu dizer, lobo não come lobo? O lobo come ovelha, come vaca, come coelho. Às vezes come até gente, é raro, mas come. Tá certo? Mas não come lobo. Poucas sociedades são tão solidárias quanto a sociedade dos lobos. Não é isso? Então, ali tudo é na base da regra. Né? O sujeito conquista o posto de chefe de acordo com regras muito claras que são repetidas, cuja aplicação é repetida há milênios. Ninguém desobedece. Tá certo? Entre formigas é assim, gente. Né? Então, essa imagem, vamos dizer, do mundo animal como sendo inteiramente egoísta, quer dizer, o indivíduo prevalece sobre tudo, fala, claro que não. Né? Senão essas sociedades não teriam durado nem um dia. Também, quando você vê, esses dias mesmo saiu uma pesquisa mostrando a função que nas sociedades humanas teve o sacrifício humano. O bode expiatório. Quer dizer, confirmando tudo aquele negócio do René Girard. Certo? Eu digo, bom, então isso aí era um contrato social. Eles fizeram um contrato social, assim, nós pegamos um coitado, nós jogamos toda a culpa em cima dele, nós o matamos e tudo fica em ordem. Isso é um contrato social. Né? E isso é mais lupino do que qualquer coisa que os lobos façam. Eu nunca soube dos lobos sacrificar um lobo para botar ordem no coreto. Né? Então tudo isso aí é apenas uma figura de linguagem, né? Preenchida de uma linguagem pretensamente científica. E sempre assim, é o maldito ideal. Né? Quando eu digo, olha, o negócio do celibidac, né? os ideais, as intenções, se é isso que ferra com tudo. Vamos lá. Valdir Filho pergunta, será que o homem é lobo de si mesmo, no sentido de que a consciência pode se tornar autodestrutiva existencialmente? Bom, ela pode se tornar isso, mas quer dizer que ela seja isso sempre? Né? Então, existe esse lado, sim, de autodestruição, mas existe o lado da autossolidariedade, da autopreservação, etc, etc. Além disso, se você confrontar esta noção, vamos dizer, do homem, lobo do homem, como autoconsciência destrutiva, você está contradizendo o Hobbes, porque ele diz que a destruição vem do predomínio absoluto do autointeresse, não da autodestruição. Ele está falando da destruição do vizinho, não da autodestruição. Está falando da autopreservação, Então, os animais, segundo ele, só têm o instinto de autopreservação e por isso mesmo quem pode mais chora menos. Eu digo, bom, existe o quem pode mais chora menos, mas não é desregrado. Né? Tudo tem determinadas regras e elas são, por assim dizer, invioláveis. Elas duram milênios. Né? Se você pegar a primeira tribo de macacos, se comportar mais ou menos do mesmo jeito que a de agora. Pode ter aprendido duas ou três coisinhas no caminho, mas substancialmente é a mesma coisa. Francisco Augusto, o senhor recomenda o livro Marxismo de Marco Raymond Aron? Eu recomendo tudo, cada linha que o Raymond Aron escreveu, mas não quer dizer que as críticas que ele faz ao marxismo sejam as mais fundamentais. Na verdade, todo esse pessoal liberal, as críticas deles ao marxismo são todas superficiais. Estou lendo agora um livro do Terry Eagleton, Why Marx Was Right, onde ele pega as críticas mais populares feitas ao Marx, por exemplo, que o marxismo é economicista, que o marxismo leva à tirania, etc, etc. E ele vai desmontando uma a uma essas críticas, e desmontando muito bem. Tá certo? Então, significa o seguinte, o problema do marxismo, nós todos sabemos que tem algo errado no marxismo, algo fundamentalmente errado. Mas isso não quer dizer que os seus críticos pegaram o que tem no fundo da coisa. Por exemplo, quando eles criticam a ideia da sociedade comunista, todos estão partindo do princípio de que o objetivo do comunismo é chegar à sociedade comunista. Eu, assim, sem muito esforço, eu descobri que não é. Eu descobri que era o objetivo do comunismo é a manutenção do movimento comunista, eternamente. Não pode chegar jamais à sociedade, por definição. E isto, eu acho que isto é uma crítica muito mais contundente ao marxismo do que você demonstrar que a sociedade comunista não funciona, que ela não rende, etc, etc. Tá certo? Então, essas críticas mais populares, né? Ah, o marxismo é dogmático. Eu digo, ah, claro que não é dogmático. É a coisa mais óbvia do mundo, é que não tem nada dogmático. Você vê, a partir de 19, do fim do século XIX, começa a aparecer mil variedades internas do marxismo. E todas elas são aceitas como marxistas e discutidas seriamente, em geral com respeito, às vezes, da briga de morte. Mas nem isso, briga de morte também houve dentro do catolicismo. Quantos concílios não terminaram em briga de morte? Por causa de divergências doutrinais. Então, dentro do liberalismo, quantas brigas dentro do liberalismo também não terminaram em briga de morte? Está aqui. O que foi a rebelião do Sul contra o Norte? Era rebelião de liberais contra estatistas. É? Quanto deu? Morreu mais gente na Guerra Civil do que tinha morrido em todas as guerras anteriores. Então, isso quer dizer que essas divisões, essa brutalidade, podem aparecer dentro de qualquer corrente cultural. Não é característica do marxismo. O marxismo se caracteriza, vamos dizer, pelo volume extraordinário, pela quantidade extraordinária. Isso sim. Só que daí você tem que perguntar, mas por que ele chega a essa quantidade extraordinária? Não é questão só de acusá-lo. Não, ele sempre vira uma tirania sangrenta. Bom, muita coisa virou tirania sangrenta. O catolicismo virou, o protestantismo virou. Protestantismo mal começou, já matou 40 mil pessoas na Inglaterra, só na Inglaterra. Né? Então, vamos dizer, a concepção, vamos dizer, dos Founding Fathers. Ah, ela era muito bonita, mas em nome dela se fez. Em nome de duas interpretações diferentes das ideias do Founding Fathers, se fez a Guerra Civil. Tá certo? Então, nada disso é característico do marxismo. A característica dele, por exemplo, o volume excessivo, o volume absurdo. Tá certo? E ele não faz essa liquidação em guerra civil. É o Estado liquidando a sua própria população em tempo de paz. Isso é característico do totalitarismo moderno. Tá certo? E liquidando a população, nem sempre por motivos ideológicos. Havia, assim, pretextos ideológicos, mas que não correspondiam de maneira alguma à realidade. Né? Então, por exemplo, quando começaram a perseguir o Boris Pasternak por ser o ideólogo da burguesia, ele não era isso de maneira alguma. Eles inventaram que era. Então, por que que eles tinham que inventar essas coisas? Né? Então, quando você vai ver a irracionalidade profunda do movimento revolucionário, está na sua própria concepção originária. Ele é uma autocontradição, uma mentira desde o início. Ele é, vamos dizer, o movimento perpétuo, que não vai, não quer chegar a lugar algum, porque não pode chegar. No dia que a revolução realizar os seus objetivos, ela será julgada. Julgada por quem? se ela é o único tribunal que vale. Se é, veja, a revolução tem tamanha autoridade, tamanho poder, que ela faz, como dizia Karl Marx, a crítica radical de tudo quanto existe. Então a revolução não aceita nenhuma autoridade e nenhuma realidade acima de si mesma. Então ela nunca pode alcançar seu objetivo, porque se alcançou, terminou o serviço dela, agora ela vai ser julgada pela história. Ela não pode ser julgada pela história se ela é a autora da história. Então, este movimento não, ele não pode alcançar seus objetivos, não porque estes sejam objetivamente impossíveis, mas porque realizá-los seria destruir o espírito revolucionário. Então, não pode acontecer nunca. Esta crítica ninguém foi ao marxismo, isso aí fui eu que fiz. Tá certo? Por quê? Porque eu tinha lido todas as outras e falo, bom, você lê as críticas ao marxismo, tem muita gente que lê e fica entusiasmado. Por quê? Se você vem do marxismo, de uma formação marxista, e de repente você descobre que não é nada daquilo, você viu a luz. Eu digo, não, você não viu a luz ainda, meu filho. Né? Você só entendeu que tem algo errado ali. Mas o que há propriamente errado? Então nós temos que examinar essas críticas com o mesmo olhar crítico com que examinamos o marxismo. Você tem que ler os antimarxistas também com olhar crítico. Você já entendeu que o marxismo é maligno, isso é isso. Mas essa é uma crítica moral. Não é ainda uma crítica em profundidade. Então, para chegar a uma crítica em profundidade, você tem que superar as críticas já feitas. Dizer, não, elas ainda não pegaram, não descobriram onde está, vamos dizer, o ponto fraco, a absurdidade interna da coisa. Não é isso? Então, o livro do Terry Eagleton, ele te livra das críticas superficiais ao marxismo. Mas se você se livrou de todas as críticas superficiais, mas você sabe que a coisa está errada, bom, então você vai ter que fazer uma outra análise crítica mais profunda. Carlos Garcia pergunta, estaria correto dizer que a separação rígida da realidade em dois elementos, extensão e pensamento, por exemplo, é uma das origens da estase imaginativa? Sem sombra de dúvida. Estase imaginativa é quando a sua imaginação paralisa num quadro e aquele quadro toma o lugar de toda a realidade viva. É exatamente o que acontece. E é isso. Aí é o aquele livro, o autor anônimo do livro Os Arcanos Maiores do Tarô, que é um padre alemão, né? Ele diz no começo uma coisa que me impressionou muito. Ele diz, olha, vocês têm que tomar cuidado com as escolas filosóficas, elas têm um poder hipnótico terrível, elas são uma espécie de macumba. Hã? Eu digo, oh raios, é mesmo. Né? E como dizia Augusto Comte, a vida dos vivos é dominada por filósofos mortos. Então, bom, você estuda a história da filosofia, você começa a ver todas as camadas geológicas dessas influências que foram pesando sobre você. Você vê, nem todo mundo ali estava de sacanagem. Tem homens na história da filosofia que são de uma honestidade, uma idoneidade exemplar, quase santos. Outros são santos mesmo. Né? Mas tem muito cara sacana, pô. E por que você vai respeitar o cara só porque ele é importante? Hitler também foi importante, não foi? Mussolini, Stalin, Mao Tse-tung, tudo isso, Pol Pot, tudo gente importante. O Brasil tá... O Lula não é importante? Né? Importante não quer dizer que vale alguma coisa, gente. Veja, a disputa de anjos e demônios se dá entre pessoas importantes, não é entre Zé Manés. Não é isso? Então é ali que você vai ver os anjos e demônios. Pô, né? Carla Marzagão pergunta, posso afirmar que o processo dialético incorre numa consubstanciação, entendendo não como a união de substâncias, mas como aspectos dessa substância? Bom, se você pega aspectos e trata como substâncias, você já está substancializando alguma coisa que não é substância. Então, o que é isso aí? Isso é falta de estudar Aristóteles, está entendendo? Quer dizer, 90% das discussões filosóficas que você vê pelo mundo são problemas que Aristóteles já resolveu. Quando São Tomás de Aquino chama Aristóteles de o filósofo, né, o policial, ele tem razão. Né? O homem é um monstro. Né? E não dizer, mesmo pessoas como Hegel e Marx, Aristóteles tem altíssima conta. O que não quer dizer que o tivessem entendido com boa vontade. Não é isso? E se considerava até herdeiro de Aristóteles. Mas olha, se você dissesse para Aristóteles, tudo no mundo é a luta dos contrários, ele na primeira, ele diria, às vezes sim, às vezes não. Tem isso e tem o contrário disso. Você está falando a luz dos contrários? Então, a sua regra da luz dos contrários também tem um contrário. Então, a verdadeira dialética é a articulação de contradições, muitas contradições. E por trás dessas contradições, então, aparece, como bem anteviu Heráclito, aparece o Logos, o discurso do ser, né? Que não é traduzível na nossa língua, mas que nós podemos captar algo dele. César Augusto Cavazzola Júnior, como se forma um líder político? Como é a preparação? Ele diz, bom, é você estudar as vidas de alguns líderes políticos, não é isso? Sobretudo daqueles que lhe interessa imitar ou copiar. Você tem excelentes biografias do Winston Churchill, do Ronald Reagan, né? Mas você não pode esquecer o seguinte: em geral, esses líderes políticos são todos titãs, são forças mais ou menos cegas, todos eles. Às vezes contribuem para o bem, às vezes para o mal, mas eles têm que ser policiados e dominados. Entendeu? Alguém tem que dominá-los. Ou a igreja domina, ou a população domina, ou a própria consciência moral dele domina. Não pode deixar o negro fazer o que quiser. Um tipo líder político perfeitamente honesto, você nunca vai encontrar. Não tem. Não é isso? Porque o negro está metido no mundo do pecado, até a goela. Para ele continuar santo ali no meio, não é fácil, mesmo que ele queira. Não é fácil. Quer dizer, você vai ter que ver o político pelo cálculo de custo-benefício. Quanto custou e o que nós ganhamos com isso? Em certos casos, quanto custou o comunismo? Quase tudo. O que nós ganhamos com isso? Nada. Só perdemos. Quanto custou o nazismo? Um montão, né? 20 milhões de pessoas. O que que deu? Não deu nada. Então, não vale a pena. Então, esses caras não eram bons. Pelos frutos conhecerem. Esse é o critério. Só pelos frutos, né? Então, o indivíduo pode, às vezes, ser pessoalmente um cara imoral, pode ser, ter todos os defeitos, pode ser um bêbado como Churchill, tá certo? Ou pode ser um brilhante enganador como Ronald Reagan. Ronald Reagan enganou todo mundo, essa que é a verdade. Só que ele fez conscientemente. Ele disse que ia fazer uma coisa e fez outra, né? E a outra deu certo, né? E foi para o além dando risada, né? Então, você só pode julgá-las pelo resultado obtido. Mas, verá, a formação de um líder político é uma coisa muito complicada. Eu sei como formar um. Se você quer ser um líder político, você vem aqui, fica aqui uns 2 anos, estuda tudo que eu mandar você estudar, faz tudo que eu mandar você fazer, você vai ver, você sai um líder político. Tá certo? Eu sei fabricar um desse. Eu propus, eu, né, ofereci, falei, manda os moleques aqui, vai estudar 1 ou 2 anos comigo, vocês vão ver o que eles fazem depois. Não apareceu quem financiasse a permanência deles. Eu digo, eu não vou cobrar nada pelo curso, mas alguém tem que sustentar os neguinhos aqui, pô, eu não posso fazer isso. Não apareceu nenhuma boa alma, né? Vinícius Vardieiro diz: me parece que muitos grupos queridos da Nova Era, orientalistas, etc., se apoderaram do discurso do ponto de mutação do Capra. Batata! Hã? Batata! Eles leram aquilo como se fosse o novo evangelho. Aquilo está tudo errado, do começo até o fim. Né? O Capra, quer dizer, é um filósofo de 50ª categoria. Não é um cara que mereça atenção 2 minutos. Só merece atenção para você ver que é porcaria. O discurso feroz do Capra contra a tal visão newtoniana, cartesiana, prova da visão holítica, tem algum valor? Ou é só mais uma estratégia de destruição da visão geral da realidade? Falo, olha, todo holismo é absurdo. Hein? Porque a noção de totalidade, ela não se realiza na nossa mente. Hein? A totalidade para nós é uma assíntota, na qual nós aproximamos, nunca chegamos. Então, você está falando em nome da totalidade, você já sabe que vai vir besteira. No curso que eu vou dar, Política e Cultura do Brasil, eu vou analisar essa noção de holismo, de organicismo da sociedade, tudo isso eu vou analisar lá. Tá certo? E, veja, você criticar uma visão e colocar uma outra no lugar dela, não quer dizer que você está mais certo do que a anterior. Quer dizer, negócio, temos que superar o cartesianismo. Quantos caras falaram isso no século XX? É? O Damásio, o Antônio Damásio falou, o Fritz Capra falou, o Paul Feyerabend falou, todos eles falaram, tá certo? Digo, muito bom. Se você quer criticar o cartesianismo, cristianismo, cartesianismo, você tem que ver o que que ele criticou, o que que ele pretendeu superar e ver se ele não jogou fora alguma coisa muito preciosa, que já existia antes. Por exemplo, essa articulação dos vários planos de realidade que você vê no Aristóteles se perde completamente com Descartes e se perde ainda mais com esses caras. Porque eles querem falar, não, Descartes foi um cara de gênio, desbravou um novo mundo, eu vou desbravar um novo mundo. Eu digo, ué, e se a verdade não estiver no seu novo mundo, mas estiver num mais antigo? Eu nunca esqueço o negócio do Jean Forestier, que você tem que articular a história do conhecimento com a história do esquecimento. E muitas vezes o que você pensa que você está descobrindo, você já foi descoberto há muito tempo. O Lao Tse já descobriu, Aristóteles já descobriu. Então, isso tudo, vamos dizer, é uma autopromoção desgraçada, aliada a uma total falta de respeito pelos grandes homens que nos antecederam. Tá certo? Porque se Descartes está errado, bom, quem sabe alguém antes dele estava certo. E não é, eu vou tirar o Descartes e botar eu mesmo. Ah, Otávio pergunta, o senhor acredita que o Aldous Huxley previu a erotização infantil e admirar o mundo novo? Sim, com certeza. As crianças já são todas educadinhas para a satisfação e o prazer. Muito bem percebido. O Aldous Huxley é o seguinte, dizem que ele mesmo era um membro dessa elite globalista e que pediram que ele fizesse um estudo imaginativo sobre isso. Ele foi fazer e ficou horrorizado. Mas o objetivo dele inicialmente não era ficar horrorizado, era criar uma utopia mesmo. Só que a hora que ele montou a utopia, falou: isto é um desastre. Só que ele achou que esse desastre levaria 400 anos para se realizar. E no fim da vida ele escreveu Retorno ao Admirável Mundo Novo, onde diz: toda aquela porcaria que eu previ para 400 anos já está acontecendo. E era muito pior do que eu imaginei. Orlando pergunta: certa vez eu li que as religiões foram criadas para manter um conflito entre as pessoas. Olha aí a abstração. Se as religiões foram criadas para criar conflito, como é que elas conseguem manter as suas comunidades? Como é que conseguem criar união nas suas comunidades? Então, claro, existe um lado conflitivo, claro que existe, mas também existe o contrário. Então, você fugir das contradições é fugir da realidade. E você cultuar as contradições também é fugir da realidade. Você sempre lembrar o velho Heráclito: tem as contradições, tem a luz dos contrários, e por cima deles tem o Logos. A verdade não está nas contradições, está no Logos. E o negócio é, através das contradições, chegar lá. Mas este logos, como o famoso Tao, que está acima do Yin e do Yang, ele em si mesmo é inapreensível. Nós não temos capacidade. Nós temos capacidade para nos aproximar dele, vislumbrá-lo. E esse vislumbre, ele é o objetivo final da filosofia. Como em Platão, que vai elevando as pessoas até que tem, vamos dizer, um vislumbre daquilo que está para lá. Então ele conta, por exemplo, o mito do Er, o cara que morreu e que volta à vida, conta o mito da caverna. O mito do amor, do mito do Eros. E com isso ele vai nos dando esses vislumbres. E esses vislumbres, eles nos inspiram. Inspiram para quê? Para você ter uma visão mais intensa da realidade. E esse deve ser o objetivo da filosofia. Não é criar sistemas. O objetivo da filosofia não é criar sistemas, é criar filósofos. Mesquiasta? É esse assim? Ou é Mesquita? Isso é errado. Eu e os colegas estamos planejando fazer exercícios como os do Wögering. Gostaria de saber se pode nos dar uma aula particular mediante pagamento. Eu posso dar sem pagamento nenhum, mas você vai ter que esperar até terminar esse curso que eu vou dar agora. Se este curso já não responder a pergunta que você está fazendo. Porque esses exercícios consistem na. A ciência política divide-se em dois lados. Um é a filosofia política. O que é a filosofia política? É o estudo dos métodos e processos cognitivos que são que você pode usar utilmente no estudo da ciência política. Então, esse é um estudo a priorístico do possível e do impossível, né? E, em segundo lugar, você tem a descrição dos fenômenos políticos concretos. E é isto que o Voegelin chama propriamente de ciência política. E esse exercício que eles querem fazer, eu acho que tem que fazer muitos. Então, bom, volta a conversar sobre isso quando terminar o outro curso, porque agora não vai dar para pensar nisso aí. Francisco Augusto, estou lendo o livro Charles Taylor sobre a filosofia hegeliana, e que eles nos dizem que a reconciliação entre a subjetividade autodefinitória e a visão do ser humano como parte da natureza foi o problema-chave da geração de Hegel. Ora, esse problema não existiria se Descartes não tivesse criado. Se os caras tivessem ficado na filosofia escolástica, que ensinava que a alma é a forma do corpo, não haveria este problema. Né? Por exemplo, você achar que não, a alma é aquele negócio puro que está, né, no céu, contemplando a verdade, daí vem o maldito corpo e coloca em você instintos e desejos malignos. Fala, meu Deus do céu, onde estão esses desejos malignos se não na própria consciência? Né? É a nossa consciência que está corrompida e não o corpo. O que você lê na Bíblia? Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades das trevas. Aonde atua esse principado e potestade das trevas? No seu corpo? Não, na sua mente. Entendeu? Então é a alma que está corrompida, não o coitado do corpo. O corpo é inocente. Né? Então, e a alma tem, vamos dizer, ela é a forma do corpo, ela domina o corpo faz o que a sua consciência manda, não o contrário. Então, tudo isso aqui é um pseudo-problema que os caras criaram a partir de outro... Um erro gera outro erro. Não é que gera outro erro, gera uma preocupação filosófica na direção errada. E os caras vão gastar um monte de neurônio para resolver se uma bola é realmente esférica ou quadrada, entendeu? Ou cúbica. O iluminismo alemão desenvolveu então sua própria atmosfera intelectual. Essa foi muito mais receptiva ao deísmo do que ao materialismo radical. Tanto faz. Se você é um deísta, mas você está nesse dualismo, você é o quê? Você é um pobre gnóstico, mais um, que está aí para complicar as coisas e nos encher a paciência, tá certo? Em vez de esclarecer alguma coisa. E o ponto é que ele refletiu de modo mais claro foi em sua noção de Deus como supremo arquiteto do universo. Foi constituído para funcionar de acordo com leis causais objetivas. Daí advém a imagem do universo como um relógio. Errado, historicamente errado. A imagem do homem no relógio é muito anterior ao iluminismo, sobretudo ao iluminismo alemão. No tempo de Galileu já tinha esta ideia, e em Descartes está muito clara a ideia do homem relógio. A ideia do homem como uma coisa mecânica que misteriosamente tem uma alma. Você tem, por um lado, um relógio, e dentro do relógio encaixa-se, sabe lá como, uma alma. Ele chega ao absurdo dizer que a alma está na glândula pineal. Mas a glândula pineal é a parte do corpo, então como é que ela pode... Como é que um negócio que é inespacial pode estar? O que, que significa o verbo estar nesse contexto? Significa coisa nenhuma, tudo isso é blá blá blá, blá blá blá, bolha verbal criada por uma... Veja, a própria ambição de Descartes, eu vou derrubar tudo e começar do zero. Né? Fala, bom, biruta, tá louco? Né? Não vai aproveitar nada do que te ensinaram antes? Você é o primeiro gostosão da história? Né? Então, esta... Veja... Eu acho que para ser um filósofo, o nego tem que ser muito honesto. E para ser muito honesto, a primeira coisa que ele tem que entender é o seguinte: olha, antes de eu chegar aqui, o mundo já existia, depois de eu sair, ele vai continuar existindo. E tudo que eu disser, no máximo, vai arranhar um pedacinho da crosta terrestre, na pior das hipóteses. Então, você ter a medida da sua própria insignificância, né, e, ao mesmo tempo, vamos dizer, da grandeza da inteligência que Deus te deu, que é capaz de se superar a si mesmo e alcançar algo da realidade, quando nenhum bicho consegue fazer isso. A realidade não existe, como mostrou, Xavier Zubiri mostrou isso, realidade não existe para os animais, só existe a estimulidade, só existe o que eles estão sentindo. Agora, nós vamos além do que sentimos e além do que pensamos. Né? Então, se o nego segue lá o idealismo alemão e ele chega no cristianismo, o que ele vai ter que fazer é jogar o idealismo alemão fora, como Schelling acabou fazendo. Schelling, no fim das contas, virou quase um escolástico. Ele viu que tudo isso não ia levar a nada. Né? Professor, um filósofo nunca então pode ser um político? Ele não deve. Pergunta se um filósofo nunca pode ser um político. Bom, ele pode ser, mas ele não deve. Mas é possível? É claro que é possível. Claro que é possível. Mas... Eu acho que é muito difícil você ser ao mesmo tempo o agente político e o estudioso do discurso do agente. Não é impossível você fazer isso, mas eu acho que é muito desconfortável e um lado vai perder. Você não pode mentir de dia e dizer verdade de noite. Aquele negócio do a imagem do Maquiavel, né? Que de noite eu me fecho no meu escritório, me visto elegantemente e me transporto para um mundo ideal. Quando você vai ver o mundo ideal, porque se transporta, é um inferno. Mas... Henrique Spangueiro, como a praxis se articula com a mentalidade revolucionária? Bom, essa pergunta é absolutamente fundamental. Né? Então, a ideia da praxis é a de uma teoria que se elabora na prática, que de certo modo já é a própria prática. Bom, na realidade, nós vemos que isso, as coisas de fato acontecem assim. Se não existe a separação absoluta de corpo e alma, e portanto, do em si para si, também não existe a separação completa de teoria e prática, tá certo? Mas articulá-las é uma coisa e confundi-las é outra. Tudo que Karl Marx faz é confundir uma coisa com a outra. Então, é o exemplo mesmo que eu dei no Jardim das Aflições. Eu digo, a praxis é um modo de você conhecer as coisas. Eu digo, às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, a transformação, se transformar a realidade é conhecê-la, eu digo, depende. Quando você pega uma árvore, derruba e transforma numa mesa, você não vai conhecer mais a árvore. Você vai conhecer apenas o que você fez com ela. E o que você fez com ela é a realização de uma das possibilidades dela. Então você troca o todo concreto da realidade por um pedaço que você mesmo abstraiu. Então aí a praxis se torna uma maneira de encobrir a realidade. Tá certo? E, sobretudo, você vê por que que esse pessoal comunista revolucionário não gosta de prestar satisfações do seu passado. Por que que ele sempre varre o passado por baixo da mesa ou lança a culpa nos outros? Porque a praxis foi feita para isto. Né? A praxis modifica a realidade e diz que só a realidade modificada é real, o que tinha antes não era real. Então aqueles cadáveres todos do Stalin, eles não existiam, eles eram nada historicamente. Você não tem que, assim o Lula também não se acha culpado. Ah, nós roubamos, mas agora já gastamos dinheiro, então não existe. É a praxis, né? No sentido marxista da coisa. Hã? O caso Celso Daniel. O Celso Daniel não existe mais, portanto já foi suprimido pela praxis. Pois é, a mulher da Globo, por que investigar isso? Já passou faz tempo. É a praxis, meu filho. Só existe aquilo. Hegel dizia: a essência de uma coisa é aquilo no qual ela se transformou. O Celso Daniel virou apenas uma alma do outro mundo. Então, essa é a essência dele: ele é apenas uma alma do outro mundo. Ele não existe aqui, então não interessa. É claro que isso é um pensamento perverso. Isso é uma articulação falsa da teoria com a prática. Ela consiste na falsificação. Atos Anael, por eu contei aqui o episódio do argento metálico. Por acaso vocês lembram qual é a potência do argento metálico que você tomou? Por coincidência eu lembro. Era C30, mas não sei se você deveria tomar. É melhor você consultar um homeopata, né? Do que perguntar para mim. Eu tive a sorte de conhecer o melhor homeopata do mundo, que era o Dr. Carlos Armando de Moura Ribeiro. Um gênio assombroso. Assombroso. O homem assim era de uma certeza, de uma firmeza, de uma autoconfiança. Ele disse assim: não vacine os seus filhos, se der algum problema, traga aqui. Né? Daí o Percival pegou meningite. Todo mundo tomava vacina de meningite, ele não tomou. O Dr. Ribeiro curou ele em 24 horas. 24 horas. Lá não tem problema, deixa comigo. O Gugu pegou mononucleose. O Carlos Armando era terrível, terrível. Não sei se existe hoje outro como ele, não sei. Augusto Maranhão diz: Ortega e Gasset, seu livro A Rebelião das Massas, diz: o homem vulgar que antes era dirigido resolveu governar o mundo. Isto é a verdade. Quer dizer, a presunção das pessoas aumentou de uma maneira extraordinária. Elas não têm modéstia nem cognitiva, nem muito menos política. Porque quando você pega um tipo como Lula, que não dá para trabalhar num posto de gasolina, meu Deus do céu. Não tem capacidade para isso. Ele não tem nem capacidade para ligar com um torno mecânico, tanto cortou o dedo. Né? Quer dizer, você cortou o dedo do torneiro mecânico, você não serve para torneiro mecânico, está na cara. Quer dizer, um cara desse vira presidente da República. Meu Deus do céu! É uma espécie. Eu tenho razão. É a vingança do homem medíocre. Por que que só os caras mais dotados vão ser mais importantes? Né? Hoje tem isso até com a beleza. Chega as mocréias e diz, por que que só as mulheres bonitas serão bonitas? Eu quero ser o padrão de beleza. Daí está aí a Jandira Fegali. Tá... Né? Olha, eu sempre fui um cara modesto. Eu quando tinha... Né? Eu tinha um colega, era super bonitão. O nome dele era esquisito, chamava-se Pantaleo Longobardi. Né? Mas era o homem mais bonito da escola. Eu sabia, eu jamais seria o Pantaleo. E daí, grande porcaria? Eu sou eu, ele é ele. Eu tenho as minhas qualidades, ele tem as dele. Né? Claro, todas as garotas iam atrás dele. Falo, ele merece, ele merece. Sobrar uma para mim, eu estou contente. Bom, gente, por hoje é só. Né? Já está muito tarde. Então, muito obrigado pela atenção. Espero vocês no curso Política e Cultura no Brasil. Né? Pelo menos divulguem o curso. Agradeço o esforço de divulgação que vocês têm feito, que tem me ajudado pra caramba. Né? E no nosso, nós ainda teremos uma aula aqui do COF antes da primeira do curso, não teremos? Não, Ah, não tem não, é agora, it's now or never. Então eu espero vocês terça-feira no curso Política e Cultura. Tá bom? Muito obrigado a todos e até o dia 12.